vivo os fãs. Eu sou o maior fã, eu sou o maior fã de rock and roll. Sabe, eu fiz a banda justamente por causa disso, que eu queria. Ah, não, não, eu quero. Quero colecionar. Mas de tocar junto mesmo foi a primeira vez e foi ótimo, assim, porque era uma coisa que a gente meio se cobrava também, né? De brincar, de ter tempo de se divertir. Acho que a gente até subverteu um pouquinho o especial. É, como é que começa o tom? A vida. Tá, tá. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Saber o que passava no seu coração, se o que você fazia era certo ou não. Esse especial, assim, permitiu que a gente colocasse todo mundo junto. Dois baixos, duas guitarras, duas baterias. E a sessão de metais, assim, os vocais e tudo. Eu achei que foi uma experiência muito legal. Eu acho que o Legião Urbana e o Paralamas do Sucesso representam bem o rock nacional. Infelizmente, eles fazem letras muito complexas, eu não consigo entender. Eu tenho perguntado muito ao Macaco Tião, ele tem me explicado. Eu juro que eu vou aprender. Quando eu conseguir entender, eu vou aos shows deles. Principalmente, gostaria muito de ter assistido o show do Legião Urbana em Brasília, que eu acho que o rock and roll é isso, é garra, é força, é luta.